mais. Todo mundo já sabe de nós. Não é novidade pra mais ninguém que a nossa história não vai bem. Chega, cansei desse povo falar. Não aguento, isso tem que mudar. A gente se acerta ou separa de vez. Só precisamos ficar bem. Nossos erros e acertos, qualidades e defeitos se resumem em amor. É nosso jeito de gostar, é nosso jeito de querer. Nossas brigas acabam em beijo, mas não separam eu e você. É nosso jeito de gostar, é nosso jeito de querer. O que falam incomoda, mas não separam eu e você. Eu e você. Chega a gente brigar demais. Todo mundo já sabe de nós. Não é novidade pra mais ninguém que a nossa história não vai bem. Chega, cansei desse povo falar. Não aguento, isso tem que mudar. A gente se acerta ou separa de vez. Só precisamos ficar bem. Nossos erros e acertos, qualidades e defeitos se resumem em amor. É nosso jeito de querer. Nossas brigas acabam em beijo, mas não separam em vocês. É nosso jeito de gostar, é nosso jeito de querer. O que falam incomoda, mas não separa. É nosso jeito de gostar. Nossas brigas acabam em beijo, mas não separam em você. É nosso jeito de gostar. O que falam incomoda, mas não separam e você. Eu e você. Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho.